Romeu Lima, Lima Alfa, confirma a intenção de pouso, pista 1017. Ok. Gente, Lima, Lima Alfa, reporte para modificação de regras. Azul 5076, 7 milhas para a posição coral, seja o radar encerrado, mantenha nível de 180, chame controle ILEL, frequência 1201. No 64, informa o tráfego 3 horas, 3 milhas, mesmo rumo, mantendo em descida para 3 mil metros, cruzando 3.800 em Bravo X58. Ok, nós mantemos 5 mil, não temos condições de pousar, tá? O 1964 desça para 2.000 pés, o ajuste 1017, autorizado a final do procedimento ali, acho que seja a teste confiabilizada. Ok, desce 2.000 com 1.017. 1.064. Patrona no meio, desce para o nível 0050. Ao nível 050, azul, 41 no meio. Solo Golo 397, boa tarde, está no pontão 10, informação Golf, autorização São Paulo. Golo 397, São Paulo, autorizado via rota do plano de voo, nível 360, sede da El, transição ótima. Primeira curva direita, transpondo 5454. Aprovado 360, São Paulo, rota do plano de voo, da El, ótima 5454, e está 208 ou final 3? 208, ponto puxo. Esquerda 030, Lidice é o CD, Mach 021 de Simbra. 120 de Simbra, magnética 120 de Simbra, seu limite. Ah, ok, pode ser 120 e para a Simbra. Mal. Estabilizado, 964. 964, completo final do procedimento LSX Way, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Pronto. 118, decimal 95, negão 1017, parceiro 2XZ. 1017, agora 3 anos, tá? E a linha de 295, cuidado, com a torre, obrigado, 1017. Patrona no meio, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Patrona no 097, azul, patrona no 6. Patrona no meio, confirma sua velocidade indicada. 2409. Frente azul, patrona no meio, inicie redução para 2009. Pode confirmar a velocidade? Inicie redução para 2009. 2009, azul, patrona no meio. Ok, excelente, gostaria. 49301, não confirme sua velocidade indicada. 240. 49301, reduza a velocidade para 2009. 2009, 301. Para 2000, autorizado é X-Ray, reportaria estabilizada, 2419. X-301, desce para 4000, pós o ajuste no 017. Para 4000, no 07, para 301. Era 2230, autorizado a olhar e manter pista no zero. Romeu Lima, Lima Alfa, completo final do procedimento elétrico. Ele chama torre em 198 do sinal 95. Salvador, Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, continue a aproximação, confirme intenções. Após a passagem do céu, vamos cancelar e pensar o nosso resto. Confirme, né? Lima, Lima Alfa, vento 180 graus, 20 nós, reporte para o cancelamento. É, Lima Alfa. Bom, 1964, solos 13, direita 121, decima 1. 219. Solo, boa tarde, bom. 1164. 1164, tarde, autorizado para aqui, Alfa, 10.1, 1. É, não consigo o portão. Tá muita gente falando no fundo aí. Só um ano 64, Alfa Juliette, pontão 1-1, 11. É, entendi, Alfa Juliette, 1-1, é isso? Correto. Nove 301, desce para 3000 pés. Para 3000, 9301. Lembros 230, decolado 15, chame o controle, 120, desce 8. 308, obrigado, 2230. Alfa, base da direita da 17, comprei embaixo de trabalho. Lima, Lima, Alfa, avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 180 graus, 21 nós. Lima, Alfa. 30, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível de voo 180 na saída Arbo. 180, autorizado, 36, agora para poder Arbo, 2230 para trás. Táxi 147 a bordo, tem 255 de autonomia, alterna Maceió. 256, autorizado táxi VIN, ponte para 210, torre 18, sinal 95, lembra 1097. Livre táxi VIN, no ponte de espera, torre 1895, com 1097, gol 1256. Salve Salvador, 103193, informação, gol, está no portão 9, autorização da União, pronto para cópia. 2000, autorizado, sinal do ILS X-Ray, reportado a estabilidade, 9301. 9301, inicie redução para 1809. 9301 para 1809. Salvador, approach control, good afternoon, Oceano 6326, call for them, fly Mari position to intercept my arrival, report when ready for descent. Mari position to intercept my arrival, not in position, we report for the stamp ocean 6-3-2-6. Ocean 6-3-2-6. Ocean 6-3-2-6, descent flight level 050, KNH-1017. Descent to 050-1017, Ocean 6-3-2-6. Escuta, na papel, chefe, na frequência livre alfa. Azul 4116, autorizado pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 2-0 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, azul 4116. 3-6, clear to fly, stop, position. Salvador, voo no 256, está na quantificada da 1-0, pronto para decolar, sente visual com a aeronave na final. Voo no 256, voo ou mantém o ponto de espera? Mantém uma tela, ponto de espera. LF autorizado, voando a presença 2-3-0. Estabilizado, localizador 9301. Azul 9301, inicie redução para aproximação, completo final do procedimento LF Actuation e torre na frequência 1-8 do sinal 95. Camarada Torre, 9301, bom dia. Detoxando retaguarda, 5.000 parqueado no 11, autorizado puxo para o ataque. E após a aeronave da empresa, passa a retaguarda e parqueado no 11, está autorizado o pushback acionar e para o ataque, no 397. Torre, boa tarde, azul 9301, estabilizado. Azul 9301, boa tarde, continue a aproximação, ajuste no 017, vento para cheque, 190 graus, 18 nós. Afirmativo, 9301. Azul 4116, sala de 20, direito 121 decimal 1. Direito 121, azul 4116. Azul 9301, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 1619. Autorizado, pouso 9301. É uma boa tarde. 4116, boa tarde, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, passo 1116. Papá Charlie, Sierra Romeo, aciona o código 0157, mantenha-se em condições visuais, confirme a altitude que está mantendo. 5, nós. Prato. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte quando não for a barra. 256, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Alinhar e manter pistão na zero, agora no 256. Autorizado táxi Índia, pode esperar do 10 torre, 198, se mandou, terminal 017. 17, autorizado táxi via Índia, ponto espera, 1895, 1397. Azul 41 no meio, 7 passagem a Boeing da Uruguai, iniciando o táxi para 07, na entrada da Juliette, e após o processo, ponto 01. Aí, tem passagem em algum, na Juliette, e depois ingressa no máximo, ponto 01, 41 no meio. Azul 9301. Azul 9301, Kilo Pax 3, a sua sinalização. Pax 3, 9301. Autorizado ainda, cola pistão no 0, voo no 256. Clear final ILS approach, report when established. Descente Sun 2000, we created the approach, can you fly direct to Duna? Achar 6826, you are clear to fly to Duna position. Clear to Duna position, thank you. Meia decolar 222, controle 120, descendo. 208, gol 1256. Oi, Salvador, boa tarde, gol 397, ponto espera da 10. 397, boa, autorizado, alinhar e decolar pistão na 0. Vento 180 graus, 1629. Em livre decolagem 10, gol 1397. Salvador, gol 256, 2400 na PUCA. Gol 256, contato radar na decolagem, subiu a via saída da PUCA, dá nível de voo 370. 370, gol 256. Boa tarde, Bruno 966, quem te dá informação, voo? Bruno 966, sua identificação, voo IPAP para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 050, sem restrições de velocidade, o ajuste 1097. IPAP, desce para 050, sem restrições de velocidade, o ajuste 1017, normal, beleza. Quando possível, o gol 256 se ele está em posição de par com a coordenação 126. Vale a autorização de centro, o gol 256. Recife 350 autorizado, via Pesolo no 7, sai da PUCA, transição Caju. Primeira curva à esquerda, transponda 5506. Zero, na Golo 256. Golo 397, decolado 37, controle 120 do Snowden. Bruno 397, contato radar na decolagem, subiu a saída da EL para o nível de voo 360. 360, autoriza a proa de bote? Bruno 397, voo em Leda. Leda, obrigado. Ocean Air 6326, establish on ILS 10. Ocean Air 6326, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. 118.95, Ocean 6326, good day. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 6326, established on ILS 10. Ocean 6326, good afternoon. Approved crash on pier, the land runway 10, wind 190 degrees, 21 knots. Clear to land 190, 21 knots, Ocean 6326. O 9966, desce pra 5000. Afirmativo. 9966. Plano 256, achando o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, bom 256. Papapá Charlie, Serra Romeu, mantenha 52 visuais, 500 pés, linha do litoral, reporte no através de Parque do Açú. Cheque sobre o fone, não recebo mesmo. Serra Romeu, confirmando, Salvador Caraposo, dá presente? Serra Romeu, confirma? Confirmado, segue para pouso em Salvador agora. E o Charlie Serra Romeu, reporte no visual com Serra Luiz e Delta Lima. Passada de 2230, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, 1288, obrigado, 2230. Ótimo. 2154, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. Six, three, two, six on the ground at 31, right one turn, decimal one. 121, decimal one, Ocean 6326. Já avisou a colocar o TGL, já. Gente, o Charlie Serra Romeu tem a frequência livre para o TGL, chame na regressa. Chama na regressa, obrigado. Approved text for Alpha Juliet Gate 03. Alpha Juliet 03, Ocean 6326. 1966, desça para 2000 pés, autorizado assinado o procedimento ILS X-Ray, chama estabilizado. 2000, autorizado assinado o procedimento X-Ray, reporte estabilizado, 1966. O 1397, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13395. Eu mantenho a posição, mantenho a posição de Juliette. 6326, holding short to Juliette. Your gate will be 10, stand by. 10, please standing by, Ocean 6326. acordar. Adicionado procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Completa 1895 na 996. O Papapá Charles é ao meu, mantenha-se em condições visuais 500 pés de linha do litoral, reporte-me através do parque de posição. E Salvador, boa tarde, 1966, 3 milhas do Índia Sierra, baixar travado. 1966, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 017. É, 1966. After the sun, we clear to gate 10, Ocean 6326. Ocean M315, olha aí, solo, assim que aeronave da companhia, tá certo, aguarda, autorizado, puxa, pontex. Então, quando passar a aeronave da companhia, autorizado, puxa, pé, setor tanque. Subi para meu pé. Então, mantendo 500, já, na via lateral. Recebo o seu modo Charlie acusando 600 pés, o Charlie está ao meu. Ah, obrigado, senhora. Valeu. Então, 3154, desça para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude em Itape, autorizado final do procedimento LSXC, reporte analisado. 2000, canceladas as restrições, e o motor de canceladas está em 3. Papapá, Charlie, Sierra Romeo para o cruzamento da pista. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. A cruzamento, chame a torre 1895. Chamando agora, senhora, obrigado. Salvador, muito boa tarde. Papapá, Charlie, Sierra Romeo. Papapá, Charlie, Sierra Romeo. Boa tarde, confirme intenções. É, fazer sobrevoo na Prado Forte, senhora. Charlie Sierra Romeo, visual com o Boeing pegou à esquerda na final do 1-0? Afirmativo, senhor. Em condições de efetuar o cruzamento da final da pista da 1-0, a retaguarda do mesmo? Afirmativo, senhor. Charlie Sierra Romeo, a retaguarda do Boeing pegou, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporta o eixo livre. Reportará o eixo livre, senhor. Tan 3193, visual com o Boeing da Gol, na final da 1-0? Afirmativo. Após a passagem no Boeing, autorizado a alinhar e manter o Tan 3193. Posso voar ali e manter, Tan 3193. Charlie Sierra Romeo cruzando o eixo, tá? Gente, Charlie Sierra Romeo, situando o cruzamento da final da 1-0, reporta passando através de norte da torre. Reporta da passando por sua vez norte. Se autorizado a manter 500 pela estrada do Corpo. Sim, seguindo a estrada do Corpo, aguardando transferência em Charlie Sierra Romeo. Estrada do Corpo, aguardando transferência. Transferência, reporta da no setor norte. Ó. Direita 211, tomar o neném. Alô, Salvador, boa tarde, jogou na 966, libero. 966, boa tarde, taxi Alfa, Juliette, portão, fui na porta da Juliette. Alfa, responde para a Juliette, na 966. Segue na estrada do coco sem interferir com a pista 1-0, Charlie se arrumou. Sem interferir com a pista, senhor. 3193, para informação, helicóptero mantendo o seta norte, não interfere, autorizado decolar pista 1-0, vento 190 graus, 18 nós. Iniciado na novela, 3-1-9. Xenéia 315, autorizado táxi via Índia, pode esperar dono 02, 1-9, 19, 5, que nem 1-0-1-7. Táxi via Índia, pode esperar dono 02, 45, 9-0-9-7. Romeu segue litoral norte, chame o controle 120-8, morro. Chamou o controle, obrigado senhora. 120-8, tá, graças. 109. Juliette para 09, na mala Meré. Azul 4131, Campinas, autorizado, rota do plano de voo, nível 340, saída da aerotransição módica. Primeira curva à direita, transponder 5520. Complete o final do procedimento da Sexway, chame a torre na frequência 198 do sinal 95. 295, obrigado. Então, 3154 na escuta da torre? Atrasado, 3-7 da LA. Sendo decolagem, pista 1-0. Vento 190 graus, 20 nós. Aguarda a pista livre. Só faço isso. Estado de Brasília, via pessoa 17, nível 360, saída Alfa, Eleva, primeira curva direita, transponder 551. Agora Eleva, Brasília 360, passa pelo 17, transponder 551, 632. Vai fora, posto, 632. Até lá. B9002, acione o código 5505. Conhecidos pelo controle no setor, tem a sequência livre, chama na regressa. Autorizado, de 10.05 para 3254. De 10.05 para 796, Galeão, autorizado via P9857, nível 360, saída da El Lerirume, primeira curva direita, transponda 5533. Autorizado voar na proa de TOSOP e autorizado nível final 340, sub mantém nível de voo 340. A 9002 informa modificações de regras feitas ao 1751. Confirmo a 1751. Anteriormente? Qual o fato se encontra para o seu bordo dormir? Então 3193, chame o centro Recife na frequência 1251, alternando 3395. 193, chame centro de Recife na frequência 125, décima 1, na terra 133, décima 25. Tango, 59 milhas sudoeste de Salvador, contato com radar, voe Mari para a chegada Mari, resposta ideia descida, ajuste na 097. Thanks for 2009, 1037 a bordo, 2 horas e 33, altera Aracaju. 2009, autorizado Push 4-0. Autorizado o táxi e Índia, pode esperar dando 02, 198, 195 e 1907. E a Índia, participada de 295 com 617, gol 2009. Ocean 1142, decolada 58, controle 12029. Terra autorizado, ingresso à porta alinhado pronto na 7. Esquerra autorizado de decolar, pista 1 a 7, vento 180 graus, 18 nós. Voo 2009, próximo ponto espera 0-0. Voo 2009, boa. Alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém 1-0, voo 2009. Tchau, Fotango Serra. Controle na 2018. 018, muito obrigado. Azul 4462, estabilizado. Azul 4462, continue a aproximação, lote pista livre. Ajuste no 017. 07-4462, confirma o vento. Vento 190 graus, 17 nós. 7-4462. Tarde, Papa da Pau, Fotango Serra, contato radar, Cepa 0080 na saída Arbor. Positivo, está livre da restrição em ascensão 080, confirma. Confirma, apenas evite se aproximar da final da pista 10, Alfa Fotango Serra. Positivo, então está livre a ascensão 080, evitando a aproximação final. 09, autorizado, colega. VX chegada para 2010, Pinagal no 017 autorizado. Sinal, ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado no localizador. Xanema 142, solicite assento Recife, 120, decimal 85, Alter, 125, decimal 45. 2025, 2545, 614, já. Visual do BTS. 4462, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 19. Autorizado pouso, 4462. 09? 009, decolado 04, controle 1, 20, décimo 8. 1208, voo 2009. Táxi, boa 1796, 149 a bordo, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, para o táxi, estamos 24 horas e 34 minutos, alternado Ribeirão Preto, o POV é de 116. 4131, táxi autorizado, Indy Alpha da ponto de espera, no ponto de espera 1895, com a torre, ajuste de ótimo do 1097. 1097, ponto de espera 1095, grato azul, 4131. 1796 da Gol, segue o Embraer da Azul até o ponto de espera, no ponto de espera 1895. Embraer da Azul, até o ponto de espera, ponto de espera 1895. Estamos descendo inicialmente para o nível 050. Força 663, 2114 para acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama o chat. Chama 6382. Chama. Corredor 1500 pés em subida, o tipo é Charlie 4010. Sente o braço, comendo, desce para 4. Acertamos Serra, reforma uma hora, 9 milhas, rumo nordeste, cruza 4000 pés em descida, o tipo é Airbus 320. Sente o braço.